pássaro ferido que voa sem destino, um coração partido que sonha em renascer das cinzas onde estou, que luta pra vencer o mundo mal que me humilhou. Vou resgatar meu valor e não dou mais ao diabo. Sou uma mulher de Deus e não refém do meu pecado. Meu amor adormeceu sob um feitiço traiçoeiro. Quem pode despertar? Só um homem verdadeiro. Meu arqui-inimigo tem minado minha fé, mas a minha integridade ainda se mantém em pé. Me quer como um troféu pra exibir aos céus minha fraqueza. A minha alma eu não entrego de bandeja. O dia de amanhã pode amanhecer escuro. Conhecimento é a luz do meu futuro. Quem tem fartura não prevê a pobreza. Quem não espera o inesperado é pego de surpresa. Doce é o sono de quem tem simplicidade. É o sono é dos escravos da vaidade. A sua paz seria como um rio. A boa consciência é o travesseiro macio. O amante do dinheiro é insaciável. O seu espírito é pobre, miserável. Um ser sem autodomínio, o coração perde a batalha. É como uma cidade sem muralhas. Muitas coisas sem valor, valorizei. Amei quem me desprezava, quem me amou, desprezei. Desperdicei anos levando uma vida imoral. Desacordada, sem fé, vangloriando o mal. Desenfreada, com a cara eu bati de frente. Minha cabeça foi a prêmio, injustamente. Foi condenada, vivendo anonimato. Voando só, minha carreira ficou um buraco. Faz milagres voando só. Meus pés não alcançaram a felicidade. Voando só. Se meu verso se apagar, minha saudade. Pensando alturas de sobradinho, vendo minha sombra atingir as paredes dos bequim. Compositor dos meus sonhos rumo ao horizonte sem fim. Tá nos pique é perceber o que tá abaixo de si. Se é pra nascer, tô aqui, sei bem sim. Quem é a raça sendo homem, o bicho mais traiçoeiro da mata. Cidade dos baile funk, terra do faz-me rir. Ostentar apenas porra, não basta pra mim. Porra, amor, não demore, deixa eu roubar teu disfarce. No silêncio das salas, nos olhar face a face. Duros dias, ainda que triste festejo, ressurgem versos pra que teus olhos me vejam. Vamos nos perdoar, voar sobre o jardim. Pelo caos das emoções, segue em frente as motim. Famintos por iPhone, associa a formação. Onde Amarok sem box tem mais valia que pão. A vida é um selfie profundo, em instantes te fere. Se o amanhã não interfere, o hoje sabe atirar. O inconsciente é engraçado, goma da insanidade. Mostra felicidade e também faz chorar. Entre a luz e o mormaço do final das manhãs. Entre vidas dispersas e o amor por causas vãs. Mil fitas conflitantes, poemas sem concordância. Onde a fumaça do hate no quartinho é fragrância. Pássaro vadio, tua sina é cantar. Ar puro sagrado é tão bom respirar. Se um dia Fênix, tua goma invadir, te dê um salve e parti, só sorri, só sorri. Só saiba que teus corres produzem suor. Esqueça seu lado mal e faça o seu melhor. Zerando toda a maldade que existia, né, fi? Proteja seu ninho e crie um novo filme.